Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E para começar a nossa bancada, nosso primeiro tempo de Arquibancada MAC, com os melhores comentaristas do Mackenzie e do mundo aqui, à minha direita, José Roberto de Finiclé, manda o seu destaque, Zé. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada. Meu destaque vai para o jogo da Champions hoje, Real Madrid 1-0 no Manchester City. Errou! À minha esquerda está ele, o nosso estreante, Koba Kobayashi, dê o seu destaque. O meu destaque é Atlético Mineiro e Racing de Avenida, e o primeiro jogo foi 0-0 e agora o Galo vai buscar a classificação. Isso aí, a minha diagonal esquerda está ele, o nosso veterano, Pedro Rocha. Fala o seu destaque, Rocha. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Boa noite, querido ouvinte. Sempre um prazer estar aqui. Meu destaque vai pro Palmeiras, que segue treinando forte para a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 14, contra o Atlético Paranaense. Exatamente. E do lado dele está o Mr. M das piadas, capitão. Fala, André Rivera. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada recheada. Meu destaque vai pro Corinthians, que joga hoje contra o Nacional e busca a classificação. Maravilha, na minha frente está ele, o cara que tem namorada, que finalmente arranjou a sua alma gêmea, Pião. Fala o seu destaque, João. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro jogo do São Paulo contra o Toluca lá no México para confirmar a classificação para as quartas de final. E ao lado dele, finalmente, o último integrante da bancada, Matheus Pinheiro, o nosso produtor. Fala, Mati. Boa noite, bancada. Boa noite a todos, querido ouvinte. Meu destaque vai para o Adriano, que parece que deu ruim nos Estados Unidos e tá voltando aí pro Brasil. Maravilha de destaque, hein, Mati? Didico querido. Para começar o programa, vamos falar do Timão. Solta o hino do Corinthians, Flávio. O Corinthians joga hoje contra o Nacional em partida válida pela Copa Libertadores da América pelas oitavas de final, às 9h45 em Itaquera, no Itaquerão. O que, que você acha deste jogo, Mati? Bom, já falei a minha opinião aqui faz um tempinho, tem gente que não tá acreditando comigo, mas... Ele tá falando olhando pra mim. É, então... pra você, mas cabe a todos aqui. Sem exceções. Maravilha. Não querendo desmerecer a equipe do Nacional, mas acho que o Corinthians tem plenas condições de fazer uma boa partida. Acho que briga principalmente com o seu emocional, nem com o Nacional. Rimou, né? Entendeu? Eita. E acho que depende de si próprio. Acho que vai muito da questão de quando vai sair o primeiro gol. De repente sai no começo do jogo, tem tudo pra golear, mas como meu querido Pião citou, se ir pro intervalo sem gols vai ser realmente complicada a classificação. Exatamente. E pra partida de hoje, Giovanni Augusto deve ser a novidade no time, como você mesmo escreveu aqui na produção. O Marquinhos Gabriel pinta como opção no banco. E foram vendidos 42 mil ingressos pra essa partida. A torcida corintiana lotando o Itaquera. Nosso querido amigo capitão, o novo povo Paul da arquibancada, ou a nova Mandiná, já que a Mandiná foi morrer, embora, capita. E a nossa campanha não deu certo. Capita, fala a sua opinião. Ah, acabei de ser morto aqui, né? Porque um foi chamado de povo Paul, acabou saindo do arquibancada. Espero não acontecer o mesmo comigo. Com certeza não irá acontecer. Mas o Corinthians, então, como o nosso Matheus falou, vai jogar hoje, mas eu acho que não vai ser tão fácil como ele prevê, não, viu? A equipe do Nacional tem um histórico de fazer grandes demoras, né? Ceras. Ceras. O goleiro deles é sensacional. Tem mais cera do que muita orelha aí, né? O goleiro, principalmente. Então, na hora de cobrar o tiro de meta, ele vai até a arquibancada e volta pra bater. Ainda bem que não é a arquibancada, Mac. Mas senão ia demorar muito. Mas... Tem que pegar metrô. Ai, ai, mas, ai. A volta do Giovanni Augusto bem. Na equipe do Corinthians vai ser muito importante, porque sentiu bastante falta dele nas outras partidas. Alan Mineiro começou bem na primeira participação dele, mas não conseguiu manter a regularidade pro outro jogo. E o Rodriguinho voltará a ser titular no lugar do Guilherme, que não conseguiu se manter na equipe titular por falta de competência, né? Porque futebol a gente sabe e já viu que ele tem, mas falta apenas ele conseguir mostrar todo esse seu potencial na equipe do Corinthians. E eu quero saber o que o Capita acha do Marquinhos Gabriel no banco como opção para o segundo tempo, ou até, eventualmente, dependendo da situação, até antes do segundo tempo. Eu acho difícil ele entrar no jogo, principalmente como o Tite coloca seus reservas durante a partida. Então, eu acho que o Romero está na frente dele. O Marlon não foi relacionado, mas estaria na frente dele. Então, eu acho que ele não entrará no segundo tempo. Capitão, eu tenho uma pergunta para você. Romero ou... Rodriguinho. Rodriguinho. Assim, vou ser bem sincero, Rodriguinho. Tá bom, maravilha. Pode continuar, Rocha. Demorou muito, né? Rocha, o que você acha dessa partida do Corinthians hoje? Eu acho que vai ser uma partida muito disputada. Pro Corinthians é muito importante a volta do Giovanni Augusto, porque o Tite não tinha encontrado um substituto à altura. O Alan Mineiro, como o Capita mesmo falou, não vinha muito bem. Então é uma peça muito importante nesse esquema do Tite. Mas como é que todos já falaram, é fundamental pro Corinthians fazer um gol rápido, porque se isso não acontecer, o Nacional é muito especialista em amarrar os jogos, já se mostrou muito bem na fase de grupos, ser um time muito difícil de ser batido, conseguiu vencer o Palmeiras 2 vezes, empatou com o River 2 vezes, empatou com o Rosário na Argentina e perdeu o jogo em casa, mas com um time praticamente reserva. Então é uma equipe muito difícil de se enfrentar. O Nacional que não perdeu fora de casa. Ele perdeu em casa, Sim. Mas não perdeu fora de casa ainda, então, na Libertadores. Então, eu acho que o Nacional vai usar aquela famosa tática uruguaia, vai jogar fechadinha. E fechadinha. Bater um pouco. Perder tá classificado, né? Fechadinha. Se manter essa regularidade, se não perder, tá classificado. Sim. 0-0 vai pros pênaltis, né? Ou seja, está classificado. Ah, porque o Corinthians na disputa de pênaltis, ultimamente, não vem sendo das melhores. Né? Pois é. É a questão do psicológico, né? Que a gente vem comentando que depois, como... O Mati falou, se chegar 0-0 depois no segundo tempo, vai ser muito complicada a classificação do Corinthians. E eu tenho curiosidade de quem iria bater os pênaltis do Corinthians, porque teve jogador que não quis já bater contra o Audax, porque andou perdendo pênaltis recentemente, então se for pra disputa contra o Nacional, vai sobrar pro Cássio bater pênalti. Para a alegria de vocês, eu tenho uma bomba do Corinthians. Ai, Deus. Não sei se falaram ou não, pouco me importa, mas eu vou repetir, vou falar... E o Bruno Paulo, do Audax, quebrou o pré-contrato com o Joinville e pode assinar com o Corinthians em breve. O que vocês acham desse jogador? Ou melhor, o que você acha, Koba? Ah, ele fez um bom campeonato paulista. Eu acho que, mesmo sendo um time pequeno, ele conseguiu mostrar que tem qualidade. E vale a pena até tentar essa contratação, porque pegar um time pequeno, aí pelo menos tem possibilidade de até vender mais caro, talvez. E ajudar, claro, nos campeonatos. Fala, Capita. O Bruno Paulo, ele fez uma boa partida contra o Corinthians. Um golaço. E aí, no finalzinho da partida, ele conseguiu dar um chapéu em 2 jogadores e fazer um cruzamento espetacular. Então, acho que vai ser uma peça muito importante no esquema do Tite. Ele é meio pelas pontas, assim. É mais um... É um ponto de esquerda. É que no Audax não dá pra saber. Ele é tudo. Ele é tudo, mas eu acho que ele vai jogar mais pelo meio, porque nas pontas o Corinthians já tem bem... Por exemplo, o Guilherme, mas eu acho que ele vai conseguir se manter aí. Maravilha, e pra voltar aqui para o jogo de hoje, a provável escalação do técnico Tite é Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Elias e Rodriguinho, Giovanni Augusto, Luca e André. O que você acha dessa escalação, Rocha? É a escalação ideal, né, com o Giovanni Augusto entrando bem lá pelo lado direito. Acho que o Tite espera muito nessa partida do Luca, que nos 2 últimos jogos não apresentou um bom futebol. Do André, que também vai ser essencial nessa partida para pôr a bola na rede. Mas acho que, como o Mati citou mesmo, o grande adversário do Corinthians nesse jogo é o emocional. A equipe do Nacional não é forte tecnicamente, mas vai ser o emocional de como eles vão ter paciência para enfrentar a catimba do time uruguaio. Mas vai ser um jogo bem interessante. Maravilha. Mati, o que você acha dessa escalação do técnico Tite? Você acha que o Corinthians vai conseguir surpreender o Nacional em termos táticos? É, já que o Nacional é um time muito catimbeiro, o que você acha dessa partida e dessa escalação? Ah, eu concordo com o Rocha também. É, seria a escalação ideal. E em relação à postura do Corinthians, acho que não vai ter muita novidade, pelo menos taticamente. Talvez tenha uma postura mais ofensiva, que realmente precisa. Mas esse time que está escalado aí, acho que é o principal, é o ideal. A questão realmente é o Giovanni Augusto, ver qual ponto que ele já está preparado, porque provavelmente talvez ele não jogue os 90 minutos. Então acho que é a única dúvida em relação ao time, mas aos demais acho que é isso mesmo que tem que entrar em campo. Maravilha, e para encerrar o assunto Corinthians, vamos aos nossos palpites de hoje. Ao meu lado, Beto, pode falar o seu palpite para Corinthians e Nacional do Uruguai. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians? Então o Corinthians passa? Ah, eu acho que sim. Pelo resultado, eu acho que sim. Então, o meu palpite pra essa partida de hoje é 2-0 Nacional. Kobayashi. Pra mim, 1-0 Corinthians. Pedro Rocha. Bom, o meu palpite de hoje é 1-1. Olha lá, hein? 1-1. 1-1, Nacional passa. Nacional passa? Último. Mandiná aqui nova tem que ser a última da palpite. É isso aí. Peão. Eu vou com o Pedro Rocha aqui, 1-1 Nacional nas quartas de final. Maravilha. 3-0 Coringão. Capitão. Nossa, quem pegou? Quem pegou? Mantém o resultado. 3-0 Coringão. Esse palpite de agora, hein? É, a gente está... Estamos vendo quem que torce pra quem aqui. Capitão, a nova mãe de Ná, fala. 4-1 Corinthians. Ô, louco, hein? Ele acertou. Fala que é jogo difícil. O Capitão acertou do Bayern. Contra o Atlético. Falou até que o gol seria de contra-ataque. Viu só? Ah, mas, não, mas... Que o gol do Atlético vai ser de contra-ataque. É, né? Difícil. E você acertou do Real Madrid também? Do Real Madrid acertei. 1-0 Real Madrid. Acertou mesmo. Pior que eu acertei. Meu Deus, hein? Então ele é a nova mãe de Ná, de fato. Não, palmas para o Capitão. É a nova mãe de Ná. Só fazendo uma afirmação aqui. Amanhã eu tô de volta. Quero ver me cobrar do resultado. Maravilha, hein? Pode me cobrar amanhã. Mas agora falando sério, acho que vai ser 1-0 pro Corinthians com gol de Luca. Tá bom, então. Ô, Luca, tá. Já falamos demais do Coringão. Vamos falar agora do tricolor do Murumbi. Solta o hino do São Paulo, Flavião. Salve o tricolor! O São Paulo pega o Toluca no México hoje. Às 19, ou melhor, às 7h15 da noite. Já tá jogando. Em partida, né? Válida pela Copa Libertadores da América nas oitavas de final. Vamos começar com o nosso especialista do São Paulo, que está trajando uma camisa meio tricolor assim, não sei porquê. Pião, o que você acha dessa nosso partida setorista de hoje? Setorista do São Paulo, especialista não. Exatamente, setorista. Obrigado. Fala, ele tá Pião. Lá no México. Eu fala, tô... Pião. Não, tô aqui na arquibancada mesmo. Eu... Mas o. Eu acho que é um jogo muito difícil pro São Paulo. Pega o Toluca, que fez uma bela primeira fase, se classificou em primeiro no Grupo da Morte. E São Paulo, apesar, tem a vantagem dos 4-0 conquistado no Morumbi, mas eu acho que hoje deve ter muito mais dificuldade. O Balsa vai optar por entrar com 3 volantes, tirar provavelmente o Ganso da escalação inicial e fazer uma tática semelhante à do jogo contra o Strongest, quando São Paulo precisava empatar para se classificar para as oitavas. Então o São Paulo vai jogar nessa de tentar um empate ou um gol no contra-ataque para conseguir vencer ou até não perder pelos 4 gols de diferença e garantir a classificação. Meio difícil, né? Meio difícil. Fora isso, o Caleri e o Denis são as novidades para o técnico Balsa. E falando no técnico Balsa, a provável escalação dele é Denis no gol, Bruno, Maicon, Rodrigo, Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes e Wesley, Kelvin, Michel Bastos e Caleri. O Kelvin que veio... praticamente do Palmeiras, não era titular e agora é titular fundamental, peça fundamental pro Balsa. O que você acha disso, Capita? Eu acho do que Kelvin e da escalação. Do Kelvin, eu acho que ele tá fazendo um papel muito importante no São Paulo, tá conseguindo jogar bem. No último jogo jogou muito contra o Toluca, contra o Strongest também, jogou demais. Tá mostrando que tem que ser titular no São Paulo. Mas eu queria ressaltar que o Maicon talvez não jogue, porque ele passou a terça e a segunda-feira com febre, então o Lucão pode ser o provável substituto grande dele, ai, se Deus ele não jogar. E o coração do torcedor tricolor fica na mão agora com o Lucão em campo. Kobayashi, o que você acha dessa escalação do técnico Balsa e do Kelvin, né, no time titular? É, a proposta vai ser segurar, com certeza, o Toluca, só que com o Wesley ali no meio, dando aquela segurança... Só que vai saber o que pode acontecer. Eu acho que, particularmente, o Toluca vai fazer um gol, não sei, nos primeiros minutos e depois vai continuar amassando. É, mas, complicado, né? E o Kelvin eu acho muito importante, ele tá fazendo uma função muito importante no esquema tático do Bauza, porque... Do Bauza, tá certo. Então, é um papel muito importante no Bauza, porque ele sempre usa muito as pontas, então ele como ponta direita, ele tá desempenhando um bom papel. Entendi. Betão, o que você acha dessa saudade, do Kelvin? O que você acha do Kelvin e da escalação? Beto, tá com saudade do Kelvin? Não, fala aí, Beto. Eu prefiro o Eric. Eita, quem jogou mais? Mas eu acho, tá difícil. Mas eu acho que é como o Koba falou, como o Bauza utiliza muitas pontas, então o Kelvin, ele tá aproveitando a chance que ele não teve no Palmeiras, de ter uma sequência, de jogar e tal. Não estou com saudades do Kelvin. Não estou com saudades do Kelvin. Cara, é gente boa, cara. Gente boa, mas... Moleque firmeza. Mas, então, eu acho... Ousadia e alegria. E sobre o jogo de hoje, eu acho que... Também, em partes, eu concordo com o Koba do Toluca vir pra cima do São Paulo, tentar buscar o resultado, principalmente por estar com o seu time... Praticamente titular, até né? Até porque é a última chance do Toluca, que foi eliminado do Campeonato Mexicano. Vem com tudo. E ele poupou o time contra o São Paulo pra tentar a vaga, né, no Campeonato Mexicano. Então acabou meio que saindo pela culatra esse tiro. Então eu acho que eles vêm muito em cima do São Paulo. Então, e vindo em cima do São Paulo, você acredita que eles conseguem um empate até reverter esse placar? Ou você acha muito difícil? 4-0 é um placar muito elástico, eu acho difícil, mas... Acho que o Toluca vence de pelo menos uns 2-0. São Paulo não faz gol lá. São Paulo não faz gol. Tem sido assim com o time brasileiro, não só com São Paulo. Entendi. Não consegue jogar no México. Capitão. Eu acho que se o Toluca conseguir abrir 2-0 no primeiro tempo, eu acho que o São Paulo deveria se preocupar, porque o emocional já vai estar abalado e aí vai... Com Wesley no meio de campo fazendo a contenção. E o Lucão. E o time do Toluca que vai entrar em campo... É completamente diferente do que jogou no Morumbi. O que você falou, Capita? Deixa quieto, que senão o Capita vai se complicar aqui no arquibancada da máquina, é melhor nem falar. Continua, Rocha. Não, o que eu ia comentar é que o time do Toluca que vai entrar em campo é bem diferente do que entrou no Morumbi. Então acho que São Paulo deve ter algumas dificuldades, sim. O cara do peão. Tem gente preocupada. O peão tá preocupado. Esse 2-0 no intervalo aí do Capita deixou a gente... Porque 2-0 a gente já liga pro peão pra ver a reação dele. É que a questão do time do Toluca é que ele veio com 5 desfalques machucados e ainda poupando 3 por causa do campeonato mexicano. E não conseguiu a vaga. Então ele vai apostar todas as fichas na Libertadores. E o Toluca que tem também a vantagem de jogar com altitude, né? Então tem mais uma dificuldade pro São Paulo. Pião, eu gostaria de saber por que você está preocupado. Por quê? É sua namorada, Pião? Não. É o jogo mesmo, mas eu não tô preocupado. Eu acho que São Paulo perde o jogo, mas... E a namorada, você não tá preocupado? Só pelo jogo. É dia de jogo, né, mano? Hoje é dia de jogo, esquece. Entendi. Brincadeira. Mas tá tudo tranquilo em casa, então não tem problema. Treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. Treino é jogo, jogo é Copa do Mundo. Não, mas com o jogo eu não tô preocupado, não. É que meu professor falava. Mano. Eu acho que São Paulo até não vai conseguir ganhar a partida, mas dificilmente cai fora. Porque 4-0 é uma grande vantagem. E se o São Paulo passar, pega quem nas quartas de final, Rocha? É Galo Racing. Entendi. É que tem que pensar um pouco, ele tá meio de fora do assunto Libertadores, assim. Mas por que você tá falando isso? Eu não tô jogando Libertadores, ele tá se preparando assim pra Copa do Brasil, tá cobrindo a Copa do Brasil. Eu sou profissional, mas ele é favorito, é o brasileiro. Agora ele é jogador do Atlético Paranaense, então. Por acaso? Paranaense? Ele tá Mineiro. Na base. Tô dizendo Atlético Paranaense porque não tá na Copa Libertadores. Ele é candidato à revelação do... Revelação da... Taça RW. Entendi. Revelação da Taça RW? Não, do Atlético Paranaense. Tá. Camisa 10, mano. Pião. Para de tomar essa cerveja aqui. Eu assumo o microfone e fala. Acho que a altitude chegou no pião. Muquearam a Coca-Cola dele que ele tomou hoje. Eu acho que ele tá meio alterado, mas voltando ao assunto. Pião tá bamboleando aqui. Tá bambeando. Deu uma bambeada. Tá caindo. Deu uma bambeada, pião. Mas isso aí, então mais um falar do Palmeiras e pronto. Aproveitando, já falamos demais do São Paulo, mas pra finalizar a gente tem que dar aquele palpite, né? Beto, o que você acha pra esse jogo do Toluca contra o São Paulo lá no México? São Paulo perde 2-0 e se classifica para pegar o Atlético Mineiro. Eu acho que o São Paulo ganha de 1-0. 2-0 Toluca. Rocha? Eu acho que dá 2-1 Toluca. Acho que dá 2-1 Toluca e o São Paulo pega o Atlético Mineiro nas quartas. Entendi. Capitão, não, capitão, não, não, não, é, capitão é o último. Pião. 2-1 Toluca e o São Paulo nas quartas de final. Entendi. 2-1 Toluca. Mate? Também, Soberano passa. Soberano passa? É Soberano. Passa e fazer aqui mais uma afirmação, é favorito contra o Galo. Meu Deus. Olô. Nossa. Mas por que você torce pro Soberano? É mãe de Iná? Oi? Você é mãe de Iná? Você torce pro Soberano? Não, sou mãe de Iná, não. É Soberano, meu... é Soberano. É, todo lado aqui, né, tem que dar uma moralzinha. Entendi. Mas é a minha opinião mesmo. Não entendi esse todo lado, mas enfim, capita, pode falar. 5-0 Toluca. 5-0 Toluca? Olha lá, mãe de Iná. E pra pegar o Racing, hein? 5-0 ou 7-1? 5-0 é melhor do que 7-1. Ah, entendi. Então já falamos demais do tricolor do Morumbi. Vamos descer para a Baixada. Vamos falar do Santos. Solta o hino do Santos Futebol Clube. O Santos vai estar se preparando para a final de domingo contra o Audax, que será na Vila Belmiro, pela final do Campeonato Paulista. O Pião tá me olhando com esse olhar penetrante de São Paulino aí. Olhar 43. Enfim, chegou uma mensagem da Bravinha. Opa! Chegou? Da Dona Encrenca? Dona Encrenca. Dona Encrenca da arquibancada da máquina. Chegou mesmo? Não, não. Ah, entendi. Vamos continuando. O Santos pega o Audax na final do Campeonato Paulista. Rocha, o que você acha? Você acha que o Santos vai conseguir essa taça ou o Audax, que é o jogo do tic-taca, vai ganhar essa taça? Bom, eu acho que ainda tá tudo aberto. Nossa, peraí que o fone tá... O ataque do fone atacou aqui. Eu acho que tá muito aberto ainda essa decisão na Vila. Lógico que com o empate lá em Osasco, o Santos é muito favorito, porque jogando em casa é muito forte, são 24 jogos sem perder. Uma invencibilidade muito grande, que vai ser posta à prova. O Audax acho que não vai abrir mão do seu jogo, vai atacar também a equipe do Santos. E acho que vai ser um jogo muito aberto, de, na minha opinião, muitos gols. Mas eu acho que o Santos leva, assim, vantagem e deve sair com o troféu. O Lucas Lima, que teve uma lesão, assim, tá seguindo em tratamento para poder jogar no domingo contra o Audax. Mas falando dos ingressos, da capacidade do Santos, o Santos tem 16 mil ingressos. É, mudei um pouco de assunto. O Santos já vendeu 10.300 ingressos com cadeiras cativas e parte visitante, não vendeu todos os ingressos. E vai ter casa cheia, né? O alçapão da Vila Belmiro é complicado jogar lá dentro. Kobayashi, o que você acha da torcida empurrando o Santos aí? Ah, eu acho que vem se mostrando sempre muito importante, né? Já tá 24 jogos sem perder lá em casa. Então, lá em casa? Lá em casa, casa. Lá em casa, né? Sou santista, não sou não. Ah, então tá. Menos um, hein? Já eliminamos um. Eliminamos um. E continua, Koba. Então, acho que a torcida vai empurrar sempre e... Ah, a tradição no Paulista é grande e eu acho que vai levar sim. Entendi. Ô, capitão, fala, você que é a hashtag Mandinar agora, fala. Pode falar aí, o que você acha do Santos na final? Então, eu acho que o Lucas Lima vai acabar jogando esse jogo. Já confirma, aperta Lucas Lima e confirma. Pode escrever? Pode escrever. Eu voto sim. Eu voto sim, ele vai acabar jogando. Estão fazendo muito mistério se ele vai jogar ou não. Vão mostrar apenas no último minuto, se na escalação... Faltando uma de hora pôr o time na jogo. Pedra. Na pedra. Boa. E vai acabar conseguindo... Se o Lucas Lima jogar, o Santos ganha. Mas se não jogar, acho que fica complicado, porque entendi. É ele quem diz o ritmo do Santos. Você não confia no Rafael Longini? Não. Tem que ser uma... É o Ronaldo Mendes que vai entrar no lugar dele. Ronaldo como que entrou Mendes. E já marcou um golaço. Contra, então, contra o Audax. Com a ajuda do Sidão. Com a ajuda do Sidão, né? Mas quem Sidão? Ajuda, não ajuda. Não, mas acho que como o Fred falou ontem, independente do Lucas Lima estar em campo ou não, talvez não faça tanta diferença. Não dizendo que ele realmente é o dono do meio de campo e tal, mas pelo fato de ser na Vila Belmiro e pelo Santos não precisar reverter nenhum placar, só precisa da vitória simples, acho que não faça tanta diferença assim. Indo mais além, no jogo, acredito em um empate, talvez 1-1 ou 2-2. Disputa de pênaltis? E o Santos leva nos pênaltis. Acho que isso vai muito passar também do Sidão. O Sidão, como você citou, ele pegou bem lá em Osasco, mas acabou falhando um pouco no gol do Santos. Mas acho que ele vai ser bastante exigido nesse jogo. Mas outro aspecto que eu quero ressaltar dessa partida é que o Dorival tá estudando se ele vai ser mais defensivo ou se ele vai ser mais ofensivo. Beto, o que, que você acha que o Dorival deve fazer contra o Audax, que é um time que toca muito bem a bola, toca a bola rápido e precisamente? O que, que você acha que é melhor para o Santos? Um remédio de jogar ofensivamente ou o remédio de jogar defensivamente? É, eu acho que primeiro que o Santos vai estar jogando em casa. É, tem a vantagem do empate, e eu acho que se jogasse defensivamente fugiria totalmente do Santos que a gente vem tipo, assistindo do Dorival, né, que é um que joga para frente, tem... É, vai ao ataque muito rápido, tipo, tem uma transição muito rápida de jogo. Então eu acharia estranho o Dorival entrar com um time mais defensivo, principalmente porque eu sei que ele tem o empate a favor, mas qualquer vitória e qualquer empate leva para os pênaltis, então não é tão, tão garantido assim. Então eu acho que ele tem que manter o estilo ofensivo e ir pra cima do Audax. Ele tá jogando na Vila, a Vila vai estar lotada e é uma final de campeonato. O gigante é o Santos, não é Sim, o Audax. Mas eu tô bastante curioso pra ver a postura defensiva do Santos nesse jogo, porque lá em Osasco, o Dorival acabou dando um certo nó no Fernando Diniz no sentido da marcação, porque o Audax tá acostumado a tocar a bola lá atrás, enquanto o outro time aperta e eles saem jogando. E o Santos acabou esperando em alguns momentos o Audax, não dando essa oportunidade do Audax fazer esse tic-tac lá atrás. Então na Vila, eu acho que ele não vai repetir isso, né? Porque jogando em casa, o Santos tem que sair, tem que pressionar. Então acho que é uma boa oportunidade ou do Audax acabar entregando algumas jogadas, ou de acabar dando certo essa filosofia do Fernando Diniz. Eu acho que seria bom pro futebol que o Audax ganhasse. Porque, exatamente. Porque se o Leicester ganha na Inglaterra, por que o Audax não ganha? Calma, é Leicester, Leicester ou... Leicester é o nome da cidade, o inglês fala Leicester, eles falam então, tá não, direto. O inglês fala Leicester. Manchester. Manchester. Manchester. Complicou Leicester. A tradução aqui. Pode falar, mas eu acho que vai ser bom pro futebol se o Audax ganhar. Muitos treinadores vão se espelhar no estilo de jogo dele, que já é mais europeu. E se melhor pro futebol brasileiro. Oi? Melhor pro futebol brasileiro. Melhor pro futebol brasileiro. Como time que ganhou. Exatamente, exatamente. Ser lembrado como time que ganhou. E eu acho importante ver como que o Audax vai conseguir fazer o tempo passar com esse tic-tac, né? Quem entender, entendeu a piada. É, então... Ai, ai, capitão. Então, eu acho que o Audax vai acabar conseguindo uma infiltração e vai conseguir um gol. Vai ser um 1-0zinho assim, ó, no limite pro Audax. Capitão, a sua piada me emocionou aqui. Não chora. Mate, o que você acha? Dê o seu palpite, eu gosto de jogo. Palpite do placar já? Não. Opa! Seu palpite em relação ao estilo de jogo do Dorival Júnior, pode falar. Bom, acho que... Posso falar? Pode, rapaz, tem... pode. O Rocha tá descontrolado. Acho que assim, em relação a... Em relação a características de ser mais ofensivo ou mais defensivo, eu concordo que o Dorival tem aqui pra cima, porque tá jogando na Vila, e embora o Audax venha fazendo um ótimo trabalho, eu acho que é o Audax que tem que se adaptar ao estilo de jogo do Santos, não o Santos que se adaptar ao estilo de jogo do Audax. Entendi. Então, acho que precisa ir pra cima. Com cautela, mas precisa ir pra cima. Pode falar, Rocha. É outra coisa também legal de falar, não legal isso, né, mas... É uma coisa que vai acontecer com o futuro do Audax. A gente já falou isso em outro programa, na segunda-feira. Vai ser desmembrado, né? Então, exatamente. Desmanchado. Isso é uma coisa ruim, né, no futebol brasileiro, porque mesmo o Audax agora conseguindo a vaga para a Série D e para jogar a Copa do Brasil, vão vir novos jogadores. Não sei se a filosofia vai ser mantida com o Fernando Diniz saindo, por exemplo. Mas aconteceu isso já com o Santo André, campeão paulista. Teve o time totalmente desmontado. O Ituano também. Ituano também. O Santo André é vice-campeão. Teve o time totalmente desmontado. O Ituano, campeão, também teve o time desmontado. Então você não vê muita perspectiva pro Audax, por exemplo, subir para uma Série C, Série B. Porque esses jogadores que fizeram um bom campeonato provavelmente já estão saindo para os times grandes. Exatamente. Fala, capitão. Mas isso é um problema de desmontar elenco? Não só dos pequenos, né? Porque você vê o Corinthians que acabou sendo campeão brasileiro, acabou sendo desmontado pelos chineses. Mas falando em relação ao Audax, eles também têm a ambição de tentar uma parceria com algum time da Série B ou Série C para que os jogadores possam jogar esse campeonato. Então, vamos esperar aí os próximos passos, capítulos. Você falou dos chineses, foi o Zizal que desmontou o Corinthians? Aliás, não, o Zizal, eu acho que ele fez. Deveria ter marcado um gol pra marcar, assim, ó, a vinda dele para o Brasil. Entendi, Beto. Mas ele sabe ler. Pode falar, Beto. Ele sabe ler? Sabe. Ah, na caixa? Fala, Beto. Não, eu acho que o Capita falou de parceria, né, que do Audax com provavelmente algum time de Série C ou Série B. Teve até o São Caetano recentemente, que também tentou fazer uma parceria pra jogar a Série C com o Guaratinguetá, que meio que moiou, não deu certo. Mas pelo que eu tava vendo do planejamento do Audax, eles planejam muito testar, contratar alguns jogadores pra Série D e puxar o time que joga a quarta divisão do Paulista, o Osasco FC, que é dele também, que são a molecada do Osasco pra poder continuar na temporada. Maravilha, já falamos muito do Santos, do Audax, da final do Campeonato Paulista. Agora eu quero um palpite rápido. Quem vai ser campeão, Beto? Audax. Audax. Santos. Rocha. Santos. Capita. Audax. Audax. Santos. Audax predominou na mesa, não quero nem saber. Vamos finalizando os... foi empate, mas eu não quero saber. Vamos finalizando o assunto... Como empate, velho. Tem 7 aqui. É, exatamente. Como deu empate? Eu falei Audax. Eu falei Audax. Finalizando o assunto Santos. Não, ouvi o palpite do vídeo. É de humanas, é de humanas. Por favor, vamos finalizando o assunto Santos. E agora vamos falar do Palestra Itália. Solta o hino do Verdão, Flavio. Empolgou. Quando surge o alviverde imponente, o Palmeiras! Que não tá fazendo nada. Que não tá fazendo tendo nada. Festa aqui, hein? Vamos tá fazendo no dia 14 de maio, o Palmeiras estreará o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. E já vai estrear a camisa nova que a Adidas divulgou. O novo manto sagrado do Palestra Itália. Bonito. Rocha, pode falar o seu palpite para essa partida, para o início do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Eu acho que é um início, parece bastante promissor. O Cuca, com esses dias, tem treinado bastante a sua equipe. Já podemos observar nos treinos o Fabiano já jogando na lateral direita, o Fabrício já fazendo uma parceria com o Egídio na esquerda, o Cleiton Xavier treinando forte, o Dudu já se recuperando de lesão. Então acho que o Cuca vai ter muitas opções aí para esse Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que nesses 10 dias que faltam vão ter algumas saídas e algumas chegadas. O Tietchan, por exemplo, acabou de chegar. E alguns jogadores ainda podem sair. O Edu Dracena talvez saia. O Rafael Marques talvez saia. O Lucas Barrios talvez saia. Lucas Barrios pro Inter, né? Sim. E nisso vão envolver trocas, provavelmente. Então acho que o Palmeiras ainda vai conseguir se reforçar. Mas eu acho muito legal, nesse período que não tá jogando, as declarações do Cuca. Porque ele não tá se omitindo, ele tá sendo muito confiante. E com isso ele tá conquistando o elenco, tá dando essa ideia pro elenco de que pode ser campeão brasileiro. Exatamente. Então acho que essa arrancada pode começar assim no dia 14. Então, a visão otimista do Rocha, maravilha. Você acredita no campeonato? Não, fala. Sem dúvidas. Fala, Capita. Não, se ele acreditava no campeonato do Palmeiras. Ele disse que sim. Beto, o que você acha dessa primeira partida do Verdão no Campeonato Brasileiro? Eu acho que essa primeira partida do Palmeiras vai ser aquela coisa. O Cleiton Xavier vai tentar se firmar mais ainda, né? Que parece que ainda tá naquele ritmo mais lento nas duas partidas que ele fez contra o River e contra o Santos. Vai ter que disputar com o Juninho, né? O Juninho que provavelmente vai voltar do Audax. E o Cuca falou que... Eu ouvi dizer que o Juninho pode estar indo pro Criciúma depois do Campeonato Paulista. Mais um. Informações suas? Tudo. Sim. Tudo pelo Royce de Santa Catarina. Entendi. Mas eu acho que é como o Rocha falou da questão, por exemplo, do Fabrício, de estar tentando fazer uma parceria com o Egídio na esquerda, o Fabrício jogando mais avançado no meio e o Egídio, obviamente, na lateral esquerda. Será que o Egídio vai conseguir ser bem defensivo agora? Eu acho que o Egídio, ele não tem a característica de ser defensivo, isso há muito tempo. É visível. É visível. Só que eu acho que, pelo menos nesses 5 jogos que ele... Nos últimos 5, 6 jogos que ele fez com o Cuca, ele não comprometeu defensivamente. Não. Exatamente. Foi aquela avenida que ficou era. Ficou um pouco mais estável, né? Eu acho que ele, pelo menos, foi mais inteligente nas escolhas. E foi muito defensivas. Bem ofensivamente. Mas acho que muito se deve à volta do Gabriel do, também. Eu acho que, além da volta do Gabriel, porque é como a gente fala, né? É difícil um jogador depender do outro pra seguir o ano todo. Mas eu acho que o Cuca também deu essa confiança pro Egídio. E por mais que ele não seja o cara que vai lá e desarma e tudo mais, ele tem fechado os espaços, pelo menos. A bola não tem... Ele não tem tomado aquela famosa bola nas costas. Uhum. Pela lateral esquerda. Não é bola nas costas, não, mas... Bola nas costas é do outro lado do muro. Ô, Mati, é melhor você ficar quieto. Fala, Beto. Vai com calma, peão, vai com calma. Peão empolgou aqui. Continua, Beto, pelo amor de Deus. Mas eu acho que pro Palmeiras sonhar num campeonato brasileiro, ele tem que ter um bom começo de campeonato. Ganhar pelo menos 5 jogos iniciais. Os dois primeiros são muito importantes. Os três, diria, principalmente. Porque ele recebe o Atlético Paranaense, sai pra jogar com a Ponte, que é um jogo entre paulistas que pode ganhar, e recebe o Fluminense. Então são 3 jogos, aí depois vem clássico. Joga até a 7ª rodada, joga contra o São Paulo e contra o Corinthians. E eu acho só um ponto que pode ser importante pro Palmeiras no começo do campeonato, é que, por exemplo, o São Paulo, o Atlético e o Corinthians ainda estão envolvidos na Libertadores. E no começo do campeonato pode ser um motivo pro Palmeiras dar uma desgarrada. Sim. Porque, independente do time do Corinthians, dando um exemplo, o Tite sempre tem suas cartas na manga. Vocês falaram bastante do Palmeiras, mas eu quero botar um fogo na arquibancada. Pode colocar. Já que o Rocha falou... Vai botar falou... fogo igual o... Não. Parou. Brincadeirinha o Breno? Não. De novo. Já que o Rocha falou de contratações do Palmeiras, eu quero botar fogo aqui na arquibancada. Aí eu quero ver o circo pegar fogo. E aí a torre no Palmeiras. Saiu uma fogo notícia... Fogo campeão. Pode desde parar, 1910. Obrigado. Saiu uma notícia que o Pato pode estar vindo para o Palmeiras. O que vocês acham dessa notícia? É bomba do Palmeiras. É fake. Fala, Rocha. Eu acho que é fake? Eu acho que não vem, não. Será? Acho que não precisa e eu acho que também não cairia tão bem assim no Palmeiras. Entendi. Capitão. Ah. Que o Palmeiras fique de boa na Lagoa, compadre. Assim, o Pato já jogou no seu time, já jogou no time do peão e agora fala. Vai pedir música no Fantástico. É, vai precisar falta aí pro Santos, né? Mas tudo bem. Eu acho que se o Pato for pro Palmeiras, acho que. Seu time eu quis dizer o Chelsea, pode falar. Ah, muito obrigado. Eu sabia que você tinha falado sobre isso. Exatamente. Mas eu acho que todos os torcedores de São Paulo iriam adorar que ele jogasse no Palmeiras, porque ali ele não ia conseguir mostrar nada do seu futebol, porque ele não consegue mostrar isso desde que ele saiu do Internacional quando tinha 17 anos. Eu acho que ele não mostrou um bom futebol no Milan. É, capitão, não conseguiu severo. Mostrar um bom futebol. Calma. Severo. Tira o microfone dele. Congela, capitão, congela. Pode falar, Capita. Ah, mas já fui descongelado, já tão rápido. Sai da geladeira. Mas na rádio não pode congelar por muito tempo. Ah, desculpa. Mas eu acho que ele vai ser... Falando sério agora, eu acho que ele vai ser um bom atacante pro Palmeiras, que tá querendo vender todo mundo. Vai ficar quem? Vai ficar o Kelvin, não, né? Opa! O Kelvin. Vai ficar o Eric. O Eric, que nem joga. O Eric e o Roger Guedes. Então precisa de um jogador mais agudo, com mais peito pra jogar. O Alexandre e o Cristal. De peito estão acima do peso mesmo. É, peão, fala aí, seu palpite. Ah, eu acho que o Pato acaba não vindo pro Palmeiras e acho que o Palmeiras faz o certo em não contratar o Pato, porque acho que tem jogadores na posição e dificilmente ele conseguiria mostrar um futebol muito bom assim. Então acho que tá bom. Você aceitaria o Pato no seu time, peão? Não. Pô, mas ele jogou bem no seu time. Não, mas não quero de volta, não. Não? Até porque a torcida do Palmeiras pega muito mais no pé do que a do São Paulo, né? Sem dúvida. Isso que eu ia falar, acho que o Pato ele tem futebol pro Palmeiras, sim, titular, mas a característica dele não... É morto. Assim, é morto. As torcidas do Corinthians e do Palmeiras têm características parecidas. A característica dele é o Inter mesmo. Nesse sentido, né? Em São Paulo. É, então... No São Paulo, né? Eu acho que ele é um jogador que, igual aquele, o Paulo Baier, que consegue jogar em equipes pequenas... eu acho que se ele ele tem uma estabilidade para jogar em certas equipes, por exemplo, não tô falando que o Inter é pequeno, como eu falei do Goiás, mas eu acho que a identificação dele com certas equipes eu acho que podem contribuir para o bom futebol dele. Ou comprometer. Exatamente. Já falamos demais do Verdão, vamos agora para os opa, errou, não tem palpite, infelizmente. Vamos palpitar daqui um mês tem jogo. Palpite do treino de amanhã. Não, eu fiz isso de propósito. Rachão. Enfim, amanhã tem rachão, né? Peraí, tem campeonato de. Cleiton Xavier machuca ou não? Tem campeonato de PlayStation, peraí. Oh. Quem ganha no campeonato PlayStation? Cristaldo de novo? Eu ganho. Se eu for Enfim, infelizmente eu temos sou que. Legende. Infelizmente temos. O Matheus tá se entregando aqui. O pião jogando profissional ainda. O pião tá. Amador.

Senão você vai ser cortado. Não. Golpe. Então vamos lá. Vamos falar agora da Libertadores da América. Solta a musiquinha que a gente gosta, Flavião. Isso é boa. Maravilha de musiquinha, a gente ama essa musiquinha. Nossa. Vamos falar aqui da Libertadores, que ontem teve jogo. O Atlético Nacional venceu o Huracán por 4-2, goleada, e avançou às quartas de finais. Yes. Vai pegar o vencedor de Rosário Central e Grêmio. Rosário Central joga hoje com o Grêmio? Amanhã. O Pumas venceu o Deportivo Táchira por 2-0. Passou. E aguarda o vencedor de River Plate, Independiente del Valle. E o que, que vocês acharam desses jogos de ontem, José Roberto? Eu queria o Atlético falou, olha. É, primeiro que dois dos gols tiveram participação do Marcos Moreno, que é sempre especulado no Santos. O Santos, no Corinthians. E o atacante do Atlético conseguiu participar de 3 gols, o Guerra. 4 gols. Ele sofreu o suposto pênalti. Tem alguns nomes curiosos nessa Libertadores. É. O Porras, o Guerra. O Guerra. É complicado, né? O Marcos Mina. Moreno é uma combinação de Marcos com Marcelo Moreno, né? Entendi. Nossa. É que nem o Cristaldo, né? Cristiano Ronaldo com Ronaldo. É que nem o Cristaldo, Cristiano Ronaldo. Bom, mas continuando. Então, aí o Guerra fingiu um pênalti pífio e patético. Parecia um teatro. E depois ele fez 3 gols. Já pode trabalhar na Globo? Na Record. Ah, tá. 10 mandamentos. Olha lá que você dois, vai... E deu um passo pro outro. Deu um passo pro outro e perdeu um gol sozinha. Fez 2 gols, deu um passo pro outro, pode perder o quarto gol. Mas, Mati, o que você achou dessas partidas de ontem? Então, em relação ao Atlético... E teve o golaço, né? Teve o golaço do Abílio. O placar, na minha opinião, não condiz com a partida. Porque o Huracán teve seus momentos, começou de igual para igual. Aí tomou, até ser expulso o zagueiro. Gol, aí empatou em seguida. O zagueiro foi expulso, tava quanto? Tava 1-1, foi no começo do segundo tempo. Crucial. Aí o Huracán desestabilizou, teve que fazer uma troca. Aí que o Atlético cresceu e fez os 2 gols. O Abílio até descontou, mas... Ávila. Aí... Abílio. Fala, Rocha, o que você acha do Abílio? Ah, e o Ávila tá indo pro Boca. Dele eu não acho nada. E o Ávila tá indo para o Boca Juniors. Mas eu tenho duas coisas pra falar desses confrontos. Ih. Uma é como o futebol ia ser injusto, né? Quando tava 1-1, o Atlético Nacional tinha sofrido 1 gol só na Libertadores e tava saindo fora de maneira invicta. E outra coisa é que acho que os dois favoritos dos confrontos passaram, o Atlético Nacional... Uma campanha brilhante na primeira fase passou e o Pumas, acho que contra ninguém esperava o Táchira, que fosse eliminado pelo Táchira. E foi até uma surpresa a vitória do Táchira, mesmo sendo na Venezuela. Sim. E é isso aí. Bom, nós vamos falar das partidas de hoje. O Atlético Mineiro recebe o Racing no Horto. O jogo de ida foi 0-0. E o River Plate recebe o Independiente del Valle no Monumental de Núñez. A partida de ida foi 2-0. Capitão, o que você acha dessas duas partidas de hoje? Quem que vai passar, na sua opinião? Eu acho que o jogo do Atlético Mineiro é a mesma coisa, o mesmo cenário que o do Corinthians. Os dois empataram em 0-0. E o que o do Atlético Nacional. Foi 0-0 também o primeiro jogo. Sim. Betão, não corta o raciocínio do capitão. Por favor, eu não me perco, por favor. Desculpa, me respeite. Capitão. Então, eu acho que vai ser uma partida muito complicada. Vale os mesmos comentários que fizemos sobre o Corinthians, acho que valem pro Atlético Mineiro, apesar de ser um clube que tá um pouco mais cascudo por conta dos seus jogadores que permaneceram, mas eu acho que o Racing é um clube mais forte do que o Nacional, então eu acho que se o Racing fizer 1-0, não vai dar pro Galo não, eu acho que o River acaba conseguindo o resultado de 3-0 e acaba passando também. Entendi. Vamos aos palpites rapidamente. Mate, o que você acha? Vai passar Atlético, Racing ou River Plate Independiente del Valle? Pra mim fica 2-0 Atlético e o River 2-1. Beto? Eu acho que fica 2-0 Atlético também e eu acho que fica 1-0 Independiente del Valle no Monumental. Eu acho que é 2-0 também Atlético Mineiro e River Plate ganha de 1-0. Koba? Eu acho que 1-0 pro Atlético e eu acho que o River empata 0-0. Rocha? Olha, difícil. Eu acho que o Galo avança para as quartas vencendo por 3-1 o Racing e o River também avança para as quartas vencendo, como o Capita disse, 3-0. Capitão? Não. Não, pião. Eu acho que o Atlético ganha por 2x1 e avança, e o River ganha por 3x1 e cai fora. Meu Deus, capitão. Louco, eu acho que o Racing acaba ganhando de 3x1 e eu acho que o River ganha de 3x0. Maravilha, já falamos muito de Libertadores. Racing 3x1. Não vai dar tempo de falar de Copa do Brasil. Vamos falar agora da UEFA Champions League. Hoje que teve semifinais, solta o hino que a gente tanto gosta, Flavião. Hoje aqui no Arquibancada tem gente triste porque o City foi desclassificado e perdeu de 1x0 pro Real Madrid. Que o Real Madrid está na final contra o Atlético Mineiro, não, de Madrid. Atlético de Madrid e Real Madrid na final da UEFA Champions League, repetindo a final do ano passado, ou ano retrasado, desculpa. Capitão, o que, que você achou dessa vitória? Você que é a mandiná, a nova mandiná do Arquibancada Mac. Eu só queria fazer um comentário que se fosse time brasileiro, só o Corinthians estaria na Champions League, mas eu acho que o... Você é quase aquele comentarista da Fox Sports, né? Ou da Band, né? Estamos lutando. Mas eu acho... Mas a Band não vai ter comentado no brasileiro esse ano. Né? Não terá como... Opa! Cuidado que a Band pode contratar, hein, Pião? Cuidado com as suas palavras. Continua, capitão! Mas eu acho que o City acabou perdendo a oportunidade de conseguir um grande resultado, mais do que histórico. Mas eu acho que o futebol agradece um grande clássico na final da Champions League, o campeonato mais importante do planeta. Exatamente. Pião... Vamos lá, fale o seu palpite para... Palpite já. Quem é que vai ser o campeão da UEFA Champions League? Eu acho que o Atlético de Madrid vai ser campeão, devolver o título em cima do Real Madrid. Tomara, uma né? vitória por 2x1. E hoje eu acho que o City perdeu só por 1x0 nos dois jogos. Muita gente esperava que o Real Madrid hoje fosse passar o trator, fazer 3, 4. É. Conseguiu fazer só um, o City se defendeu muito bem. E tem gente aqui que... preferia que tivesse sido outro resultado. O né? City tá foi um bravo guerreiro, né? Um bravo guerreiro, City. Tá de parabéns o City, foi a melhor campanha deles na história. E não caiu tomando um passeio do Real Madrid, isso que importa. Mate. Então, preciso pensar mais um pouquinho pra responder essa pergunta. Acho que vai ficar pra semana do jogo, meu palpite. Entendi, é muito complexo. O Rocha, o que você acha? Matheus já tá com palpite pra final do Mundial já desse ano. Meu Deus, aí é demais. Rocha, o que você acha? Como o Capita falou, acho que o futebol agradece esse clássico, é o Madrid, Atlético de Madrid. É, a grande chance do Simeone e dos comandados dele devolverem aquela derrota que ficou na final da Champions, ficou acho que pra sempre, né, na história. E acho que vai ser um jogão, como o Pião também falou, o City lutou até o fim. E agora, pra ano que vem, é um novo time, né, com o Guardiola, sobe um patamar. Eu acho que aí sim vão começar a ter bons resultados na Champions League também. Fala, Pião. Guardiola e muitas contratações que sim, podem vir, né? O mercado vai estar agitado. Mas eu acho que nessa final, eu já adianto, acho que vai dar Atlético de Madrid. Felipe Kobayashi, o que você acha? Eu também, eu acho que todo mundo espera que ganhe o Atlético de Madrid pra, né, devolver aquele 4... Foi quanto mesmo? 4x1. Aquele 4x1 indigesto, né? Mas eu acho que é isso e show do Griezmann. Show do Griezmann? Show do Griezmann. Então, Atlético campeão. Atlético campeão. Eu também acho que o Atlético vai ser campeão, embora vai ser um jogo muito pegado. A gente não sabe ainda aonde que vai ser a final, né? Ou sabe? Milão. Sempre é decidido. Mas 28 quem que vai de ser, maio. Teoricamente, o mandante? Não tem mandante na final. Não tem mandante. Então, eu tô falando besteira. Voltando ao que eu tava falando, eu acho que o Atlético de Madrid vai ser campeão porque merece mais do que o Real Madrid. O Real Madrid não mostrou que é um gigante em cima do City. O City que mostrou que é um ótimo time que tinha chances de chegar à final. Não exagero, capitão. Então, para finalizar o programa... Essa cortada. Calma, né? É zoeira, capitão. Foi cadjuvante. Não. Cadjuvante. Bom, vamos finalizar o Arquibancada Mac com o desabafo de um amigo aqui do lado, José Roberto. O que você achou dessa derrota do Manchester City? Não, eu achei... Põe pra fora. Não, eu acho que o Real jogou melhor que o City. Jogou... Até no outro jogo, acho que foi mais equilibrado, mas o Real fez o mando, colocou bola na trave, fez o gol logo no começo, que também não ajudou a reação do City, né, no jogo. E eu acho que o resultado foi justo, até quando, por mais que eu tenha um carinho imenso pelo, pelo City. Eu falei que o favorito era o Real. É, você falou mesmo. Falou que ia passar, inclusive. E falei que o Real ia passar. Mas eu acho que é como o Victor falou, saiu de cabeça erguida, foi até, sendo sincero como torcedor, eu acho que foi até mais longe do que eu imaginava, porque a gente sempre pegou o Barcelona, né, no meio, então a gente ficou até feliz, mas eu acho que agora é focar como jornalista em assistir a grande final da Champions. Exatamente. Entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E quem você acha que vai ser o campeão? Tá meio longe, mas... Eu acho que o Real Madrid. Real Madrid? Prefiro perder pro campeão do que pro vice. É complicado. Alguém mais tem alguma ressalva aí pra gente finalizar o programa, capitão? Ah, eu acho que o Simeone merece o título pelo tapão que ele deu ontem no quarto. Foi uma das cenas mais sensacionais que eu vi no aqueles futebol. Aqueles 5 minutos? Hoje. 5 minutos? Nossa, foi bonito, viu? O futebol merece ter jogadores e técnicos. E falando em... A gente falou do jornalista da Fox, que eu não vou citar o nome, e da Band, exatamente, que eu também não vou citar o nome. Eles falaram que era um... que era um absurdo o que o Simeone fez com o quarto árbitro. Absurdo foi, mas foi bonito. Foi engraçado, foi engraçado. Foi bonito de ver? Foi bonito. Falou que ele era cafajeste e falou que o time do Huracan era time de bandido. Muito bom esse jornalismo. Bom, absurdo essa afirmação. Mas o mesmo fala, cara, Mate, que cuspiu no juiz, né? Não, não foi nem o Neto. Não! Entregou a paçoca. Entregou a paçoca. Até o Flamengo colocou a música de final aqui do Arquibancada Mac. Eu fiquei sem reação, eu juro pra vocês. Eu fiquei aqui sem saber o que falar. Vamos finalizando esse Arquibancada Mac de hoje, especial com 7 integrantes na bancada. Vamos falando nosso tchau-tchau aqui, vamos começando com ele que fez essa missão. A paçoca. Aí. A paçoca na bancada. Boa noite, Giuseppe. Ouvinte, boa noite, bancada, e desculpa, Neto, te amo no meu coração. Tá bom, é a declaração do Giuseppe Definiclé. Ai, ai, ai. Fala, Felipe Kobayashi, o seu tchau-tchau pra galera. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, satisfação de novo aqui, valeu. É, Rocha, pode falar o seu tchau aí pra galera. Deu um delay aqui na minha cabeça. Pode falar, Rocha. É. Nada do Rocha é transmissão em HD. Travou, peraí. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite a todos da bancada. Aê. Valeu, Flavião. Boa noite. Sempre bom estar aqui. Até a próxima. Fui. É, capitão vai ser o último. Pião, fala o seu tchau. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Valeu, Flavião. Até a próxima. Mate. Boa noite a todos da bancada, Flavião, querido ouvinte, vamos que o bicho vai pegar em Itaquera hoje. Agora um tchau especial do nosso querido amigo Capitão, o novo mãe de nada do programa. Fala, Capitão. Tchau. Maravilha, emocionante. Eu gostaria de agradecer ao Matheus Pinheiro na produção, que está hoje aqui na bancada também. Gostaria de agradecer o Flávio Rangel na produção. Não, opa, O Flávio Rangel na sonoplastia. Eu sou o Vitor Visotto e tchau, tchau!